Como meu retardado jantar. Gol 9161 na PAD 88, Campinas com 430. Cyclone, Campinas 430, chamando o ponto espera pronto, ajuste o altímetro 1095, gol 9161. Corta pronta no ponto espera 9161. Pronto no ponto espera, gol 9161. Gol 9161, autorizada, né? Decolapso 10, vento 3, 50 graus, 029. Ali decola da 10, gol 9161. 61, decolou ao 35, chamou o controle instalador no 20.8. 208, boa. Controle Salvador, bom dia. O 1161 decola, passa 1800 no perturbação, voo 1. Fogo, 1161, no contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, via saída São Bono, transição Mótico. 360, via São Bono, transição Mótico, 1161. 1161, chama Centro Recife, na frequência 125, decimal 1. 251, gol 1161, boa. Autoridade no Prostax? É, porta Prostax. Aerotáxi 3601, temos 129 a bordo, a autonomia é de 4 horas, alterna Galeão. 129, 4 horas, Galeão. Autorizado táxi via fim de chama do ponto espera pronto, ajuste altímetro 10015 até 3601. Via Índia, 1025 após a ponto espera 3601. Fala Salvador, bom, bom viagem, papapá. Prossiga. Papapá no pad 3, posição 1 Romeu. Solicito o reboque para a parte principal, posição 9. Chame no TEG. Quando estiver a próxima, 3601. 301, autorizado, linha de colapso no 0, vento 280 graus, 039. Entre a linha de colapso no 0, na 301. Sr. Salvador, bom dia, chinês 60755, da EMA, autorização Congonha. É 075, autorizado, São Paulo Congonhas, depois 10 pulbado, com a foto do plano. O nível autorizado é o 360. Decola da pista 10, primeira curva direita. Saída São Paulo, na linha da Mótiva. 5425 transponder, 120, decimal 8, frequência do controle de Salvador. 0075, autorizado, São Paulo Congonhas, nível 360, pela Avenida 10, até pulbado, depois rota conforme o plano. Decola da pista 10, saída São Paulo, Leda Mótiva. Transponder 5425, controle de saída 120, decimal 8, fecha 6075, portão 8. 6075, correto. Chame para o nosso pushback pela meta. Vou chamar, obrigado. Alça Papá é... a torre? Prossiga, senhora. Alça Papá, não se escuta. Chama para ingresso no pátio principal. Ok, chamarei para ingresso no pátio principal. Decolou ao 54, chamou o Salvador no 20.8. 1208, bom dia. Controle Salvador ao SAN 3601, bom dia. SAN 3601, contato radar decolagem. Local nível jogo 360, via saída Sambo 1, transição Mótima. 9 via, Sambo 1 no Mótima, SAN 3601. seu voo, um voo que Oscar Papá, pronto para ingresso no pátio principal. Golf Oscar Papá, é, confirmando, o portão é o 9, não é isso? Correto, portão 9. Agiliza até o 9, Golf Oscar Papá. Papá até o 9 ali. Pronto para Copa, Galeão 360. Copia. Salvador Galeão 360, nível autorizado, via Pedro 44 até ponto seguro após. Up November 857. Flagem da pista 10, primeira curva direita no perfil da São Romulo, Leda, Tóquio. 5427, transponder e controle 120, decimal 80. 360 Galeão, percebe que foi preso do 44, seguro, Open November 857. 5427, transponder, controle 2085. Confirma novamente a saída, por favor. São João 1, Leda, Dóculo. E controle 20880. A saída será Céu do 1, Leda, confirma. É Sanvo, Sierra Alfa, November, Vitor Oscar. Pós Sanvo, voa Leda. Leda, voa posição do óculos para interceptar a Pesolo 44. Sanvo, Leda, óculos. Gol 191. Chame pronto no 7. Chama. Gol 1229, informação Eco, boa. 1229, wide copy, prepara a subida São João. São João, não escuta. Pega estacionamento, gol 1961, no portão 7. Gol 1961, coordena equipe de escola após o reboque em retaguarda. Na companhia, reboque da companhia retaguarda, inicia no 7, chame o setar. Coordenação, autorizado, João Taxi 1961. Salvador, a Chanel 6075, autorização, puxa, estacionamento, porta 8. É 075, aguarde só um minuto para puxa. Confirme. Só um minuto para iniciar. Ok, já. O 1961 na escuta? Na sua escuta, 91. Condições de efetuar simultâneo com um colega da Oxené, a Avianca, para a esquerda, no 8. Afirmativo, 9-1. Então coordene com a equipe de sol para iniciar, após ele iniciar. Ele inicia, se eu inicia, ele vai puxar um pouco mais a retaguarda. Nós já iniciamos aqui no 7, amigão. Gente, então, desconsidere, deixa eu pilotar. Vamos lá. Encerrando o término do revoque, Salvador 1961, estamos com 94 a bordo, 3 horas e 10, alterna com fim. O 961 está autorizado, parte 1 Índia, ponte espera 18, chame pronto no ponte espera. O voo no 961, ajuste no 095. Mate o Indy, vamos no ponto 0-0, ajuste no 0-5, 9-1. CNM 075, autorizado para o chuveiro de saneamento, chame para o táxi. Poderemos táxi 075. Minha apresentação, tá bom, 329? Bora, pronto. Diga. Congonhas, 360, deu Pesolu no 0 até por base após. Só Pesolu no meio, sai conforme. Decola dando 0, curva direita. Subida Sanvo 1, Leda, Motiva. 5430, o transponder e o controle 208. 360 conforme, decolo 10, decolo 10, decolo 10, decolo 10, decolo 10, decolo 10, decolo 10, decolo 10, decolo 10, decolo 10, decolo 10, decolo 10, decolo 10, decolo 10, decolo 10, decolo 10, decolo 10, 06075, com PAB de 114, autonomia de 0500, Fernando Galeão. Ativando Índia no ponto de espera, chame novamente pronto, ajustado no 095. Pátio Índia, reportando no ponto de espera, 0075. Salvador 1961, no ponto de espera, dono 0, pronto. 1961, autorizado, linha em decolar, pista no 0, vento calmo. Autorizado, ingresso, decolar, dono 0, voo 1961. 1229, fazendo equipe de solo, após a Avianca, retaguarda, iniciando 4, chame táxi. No 961, no AUS, no 3, controle 208. 208, 961. Zero pronto, 6075, estacionário. Olhar e manter, pistão 0. Ali mantendo 06075. Bono 961, no contato radar decolagem, sua para o nível de voo 360, via saída Sanvo 1, tração Doclo. 360, Sanvo 1, Doclo, 961. Bom dia, Oceaneiro 6251, da Cista Eco, no gate 111, autorização para Guarulhos. 6251, guarde só um minuto para a cota, prepare a São Bruno. São Bruno, na 750, 6251. 6075, decolagem autorizada, pista no zero, vento no carro. Decolagem no zero, 6075. Taxi-Gol 229, 133 a bordo, 4 horas e 27, Galeão. Direita Índia, ponto de espera, chame novamente pronto no 229 e ajuste no 0 no 5. 29, camarim. Boneia 6075, decolagem do no meio, controle 1208, vou ver aí. 208, bom trabalho, 075. Controle Salvador, bom dia, Oxanea 6075. 275, contato radar de decolagem, suplano nível 360, via sedução, voo no tração livre. Gente, ascensão 360 no perfil 6075. Espera pronto, gol 1229. 1229, ele mantém a pista no zero. Ali mantém, 1-0, 1-2-2-9. Dois nove, decolagem autorizada, pista no zero, vento calmo. Decolagem 1-0, voo 229. Chinê 6251 no pronto Fábio. Pronto Fábio, 6251. Salvador Guarulhos, 360, defesa 1-0. Decolagem não no zero, curva direita, no perfil da Sambo 1, no Leda, ótima. 5433 o transponder, controle 120, decimal 80. Autorizado Guarulhos, 360, decola da 1-0, curva direita, Tango 1, Morte, Lisa Motiva, Upper do 1-0, até Tango Bravo Eco. O transponder 5433, controle 1-2-0-4-5, Oxenero 6251. 1-2-0-8, controle, chame pronto na 11. 1-2-0-8, vai chamar quando pronto, 6251. Uno 961, chama Centro Recife, 125, decimal 1. Recife 1, 191, obrigado. Dois, dois, nove, decolar 220, controle 120, decimal 80, boa viagem. 208, boa. controle Salvador, boa, Gol 1229, decolou passando 2000, saída Sambo Ono. Ono 229, contato radar decolagem, sul para o nível de voo 360, via César Sambo Ono, transição Mote. Ciente, 1229, vai ter que manter aí a proa 170 a princípio, para evitar formações. Ciente, por quantas milhas? Umas 10 milhas, aí após retorna. Ciente, reporta o término do desvio. Ciente, reporta ali, 1229. Xené 6075, chama Centro Recife, 125, 1. 125, 1, obrigado, bom dia, senhora.